Questão de sensibilidade, chegando aqui pela Melodia FM. A nossa hora diária durante a semana, segunda a sexta, das 8 às 9 da noite. Às vezes um pouquinho depois, principalmente quando há propaganda eleitoral. Mas quando não, às 8. Às 8, exatamente quando termina a Hora do Brasil, entramos nós e estamos aqui com vocês, que também têm um encontro marcado conosco. Vocês que gostam de, quando a noite chega, abrir um pouco mais o sentimento e mergulhar em algumas reflexões mais intensas, mais profundas e, ao mesmo tempo, principalmente, aliás, adentrar num universo musical não tão comum, um universo musical não tão propalado pela mídia, mas que, de certa forma, faz falta ao seu coração. Estamos chegando nós aqui com a nossa mensagem diária e já trazemos o nosso abraço muito grande a você, nosso ouvinte. Ouvintes antigos e ouvintes novos, que os novos espaços que a nossa Melodia FM está alcançando está nos trazendo. Sejam bem-vindos, é um prazer imenso estar tendo vocês como ouvintes. E isso daí eu digo não só em relação a este programa, mas em relação a toda a programação da nossa rádio, que tem recebido, sim, uma aceitação muito grande por parte desses novos espaços geográficos agora que ela começa a atingir. E isso é muito bom e nos orgulha bastante, porque também isso nos integra numa unidade, porque, sem dúvida, é uma rádio municipal, mas ela tem um compromisso, acima de tudo, com a nossa administração, com o humano em si, com o humano, e um humano é muito mais do que se possa conter numa família, numa comunidade, numa cidade, num país, porque somos todos cidadãos de um mundo. Um mundo, sim, que nos importa, hoje em dia, com a comunicação tão desenvolvida, com o fenômeno da globalização e principalmente com a internet, somos de fato cidadãos do mundo. Bom, toda essa introdução para dizer que estamos chegando e que continuamos com a nossa proposta deliciosa, por sinal, no meu entendimento, espero que também no de vocês, de música clássica. Tivemos, logo no início da semana, dois dias muito bons, com música vocal, música coral, e lindo, lindo. Aquele CD, inclusive, eu continuei ouvindo nos demais dias aqui nos meus intervalos, porque, de fato, me tocou muito aquele CD. Mas ontem nós tivemos Albinoni, com as suas lindas sonatas, e hoje eu estou trazendo um outro som muito, muito prestigiado e que acredito que vocês gostem muito. Estou trazendo violino e uma grande violinista. Ela, de fato, é uma criatura muito, muito conceituada e, mais do que isso, ela realmente toca com sentimento. Você sente isso na ponta dos dedos, como ela faz com que o violino, com a sua haste, consiga dar àquele que ouve sons tão doces, tão suaves, e cada trinado, e aqui é um trabalho que ela apresenta com uma dificuldade muito grande para o violinista, porque são peças de toque cigano, e é a Anne-Sophie Mutter, essa grande violinista, e ela está aqui se apresentando com a Orquestra Filarmônica de Viena, sob a regência desse grande maestro também, que é o James Levine. E esse CD é um CD que eu até quero dar uma olhadinha nele para verificar qual é o seu título, porque eu não verifiquei. Eu fiquei tão entusiasmado quando eu recebi com as músicas que eu não sei qual foi o título que eles deram. Deixa eu só conferir, gente. Pegar aqui. Vai aparecer. Eles chamam Fantasia Carmen, mas na verdade não é Fantasia Carmen, por isso que eu não registrei o nome, porque essa é apenas uma faixa, mais uma faixa, porque Carmen chama muita atenção. Mas mais música no espírito da música cigana, porque a Carmen de Bizet, embora ela não seja necessariamente, ou nem sei se era uma cigana, mas ela representa a expressão do povo, e essa é a música que mais se presta, e foi o ritmo usado, sem dúvida, a música típica cigana em alguns momentos, que é muito viva, muito alegre, muito dançante, e isso requer, por parte principalmente do violinista, uma técnica muito apurada, e somando a técnica, aquilo que sempre lhe é muitíssimo necessário nos grandes artistas, que é a grande expressão artística, é colocar dentro da técnica a alma. E aí sim o casamento é perfeito. E é o que vocês vão ouvir hoje, sem dúvida. Eu tenho peças lindas de autores sensacionais, e aí a Fantasia de Carmen, que é um apanhado dos momentos mais intensos e mais bonitos da ópera Carmen. Mas não é assim que vamos começar, não. Nós vamos começar por um outro caminho e com outros compositores. Mas vamos ao que trouxemos no dia de hoje. Thank you. E vamos continuar com a nossa viagem. Aqueles que chegaram agora, estamos apresentando música especial com solo de violino e com a grande violinista Anne-Sophie Mutter. E aqui no caso com a Orquestra Filarmônica de Viena e com o grande maestro James Levine. E agora uma nova peça, um novo momento e dando prosseguimento a esse espírito de música cigana. Nós vamos para um novo compositor, Henrique Jeniaski, que viveu de 1835 a 1880, e dele nós vamos ouvir Lenda em Sol Menor, opus 17. Thank you.

Bom, vamos dar agora prosseguimento a um momento de música já um pouquinho mais antiga, um espírito barroco. Mas um barroco com um toque cigano, vamos dizer assim. E trazemos aqui o compositor Giuseppe Tartini. Giuseppe Tartini, italiano, não precisaria nem dizer isso, mas fica aqui a ressalva. O Tartini viveu de 1692 a 1770 e trazemos dele a sonata em sol maior, em sol menor, aliás, A Trilha do Diabo, o nome. E vocês vão sentir o que ele quis dizer com tudo isso em música e com a arte maior da nossa Anne-Sophie Mutter. Questão de Sensibilidade pela Melodia FM, hoje apresentando música clássica para orquestra e violino. E agora nós vamos ter uma nova peça do grande compositor francês Maurice Ravel, o Cigano de Ravel, o Tzigane. Deixa eu só verificar se tem mais alguma informação que seja interessante. Não, apenas disse, aqui temos só no CD, que é uma rapsódia de concerto para violino e orquestra. Então, vocês vão ouvir essa magistral interpretação dessa fantástica violinista que estamos trazendo hoje. Thank you. E já nesse clima de música, nós não vamos parar, não. Porque o gostoso da música é que ela nos embala. E quando temos algo como uma música orquestral, ainda mais com solo de violino, e eu acho isso sensacional. Gosto muito de orquestra com violino, orquestra com harpa, com solo de harpa, e que é, até não é tão comum, mas é algo que eu privilegio muito. Gosto muito de ouvir essas peças que têm essa característica. E eu de violino, não resta dúvida. O violino consegue trazer o som das esferas mais sensíveis, dos espaços mais longínquos, o som das estrelas, né? Bom, e agora nós vamos para um novo momento e estamos com um autor que, francês também, e que compôs uma meditação, meditação do Jules Massenet, de 1842, ele viveu até 1912, é uma meditação para violino e orquestra. Aliás, todas as composições aqui são para violino e orquestra. que o nosso tempo acabou e o nosso boa noite está chegando. Desejando a você que tenha um final de noite muito agradável e espero encontrar você, amigo, você, amiga, amanhã no mesmo horário aqui na Melodia FM. Renato Tavolieri Filho se despedindo.